comprei o passaporte dos meus sonhos. O primeiro avião eu vou pra buscar. O quê? Ela mora na província de Santa Fé. E Rosário me espera, e se Deus quiser, hoje mesmo eu vou pra Goiânia. Lá no Pedro da Avenida, da meu dia sem sentir do calor. Tem pesar me Pedro louco de envolver de essas pessoas deliciosas. Como é que é? Eu não fico mais nesse país. Vou buscar alguém, alguém pra me fazer feliz. No primeiro avião, hoje mesmo vou viajar. Eu vou pra Goiânia. Oh, oh. Pra Goiânia, oh, oh. Quem gostou faz barulho, Goiânia.